tomara que melhor do que eu. Como é que ela faz pra te fazer feliz? Eu tenho tudo, olha só, eu só perdi razão. Onde será que eu fiquei? Aí dentro. E quase tudo que eu dei já se foi em tão pouco tempo. Eu sei que você não pode mais voltar. Que melhor do que eu. Como é que ela faz pra te fazer feliz? Eu tenho tudo, olha só, eu só perdi razão. Onde será que eu fiquei? Aí dentro. E quase tudo que eu dei